É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Inesquecível. Um milhão de vezes. Prometi a mim mesmo. Minha vida mudar. Então muda! Um milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Aonde você está? Estou no mesmo lugar. Meu amigo, tem que andar pra frente, não pra trás. Porém, o que dói é camaronês. É ficar sozinho, sem flores colher. Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Foi amar demais, por amor eu parei. Fui ficando pra trás, ficando pra trás. DJ Tom Máximo. Milhão de vezes, prometi a mim mesmo, minha vida mudar. Um pouquinho daquele baú, hein? Um milhão de vezes. Acho que eu vou puxar uma sequência. Não encontro daquele CD do Imperial. Estou no mesmo lugar. Porém, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Olha aí, ainda tem aqui o abadá do bloco do Chifrão pra vender. É só você adquirir, ouviu? Meu erro. Ou também você adquira. Já sei. Aí o Abadé. Na RW Multimarcas. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando. Venga, Juju. Escuta. DJ Tom. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia. E aí, Heloísa, já pode falar o teu nome? Já? Eu era mesmo. Ah, tu tá com o Macau aí? O teu. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Aí o Alan, ele disse assim: eu te adorando tanto. Que mais que ele dizia? Eu te amando tanto. Meu Deus! Eu nem notava que os meus grilhões, eu nem jogava vinheta, eram cordéis daqueles dos fantoches. Alan, o sedutor. Em tuas mãos estava a minha sorte. A vida morre. Amigo, baixa aí dos guerreiros. E o meu corpo. Isso aqui com a gente. E ele falou: vem te embora, DJ. Ah, mas agora que eu me libertei. Libertou, cabeludo! Que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Toma, Giliardi. Não. Você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. E a gente? A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar e temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os Máximo. Nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união. Meu amigo Vanderlei, um abraço pra você, garoto. Como é que é? Ô, música, meu Deus do céu. Mais uma? Mais duas? Não, a gente tem que se entender. Lúcio Cedês, serviu pra nascer. Fazendo copo a copo. Nós temos que dar e temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos. Vai cair um Red Bull agora aqui, ouviu? Quer ver? A marca e o ferrão. Quer ver? Dessa união que nunca vai, mais. Vai, DJ Tom! Toca mais uma na carroça! Os drinks. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, bora pica-pau, você me acompanha no meu pensamento. Pra levantar o seu astral é só tomar os drinks do Amaral. Se ganha em vez de alegria, levanta até defunto. Tamanha a saudade sufoca e eu não aguento. Cadê o xarel, padrinho? A noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Ô, patrão xarel, não me abandone. O meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Niquinho da Cobaju. À noite o silêncio do quarto. Olha o Ronaldão, quase hein? Me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir. Deixa eu puxar. Esquecer de você. Aquela. Tom Máximo. Tem sido sempre assim. Você longe de mim. Olha as imagens. Tão ruim. Estamos aqui. Você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Olha quem chegou aí, Josias. Você tá matar show. Não quer voltar a mim. O meu mundo é você. Abandonou os camaradinhos. Meu bem, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Para levantar esse astral. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Agora Eu sei, sou bem feliz. O quarteto animal formado. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Ah, nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. E aí, Mari? Agora ele é prima. Eu sei, sou bem feliz. DJ Tom. Uma tarde tão linda de sol, né? Pra dançar assim. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. E aí, Alex? Com pequenas. Ele é patroa. Sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca. Cadê minha madrinha? Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Cadê minha madrinha, hein? Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida cansada, madrinha. Que a gente faz pra trabalhar sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio? E o casal ioiô. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Amigos Reinaldo e o César lá do Acará. Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece. E aí, DJ Ana? Sem querer. Depois de tudo que eu vi. E amiga Dila. Não consigo. E aí, Dila da Diva? Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? DJ Tom Máximo. Com ele, a saudade é assim. De onde ela gostosa. Veio, pra onde ela vai? Se é gostosa, não sei. A saudade tem que ser gostosa. Ô, música, meu Deus do céu. Resolvi cuidar melhor de mim. pois você não sabe o que quer. É, o cara não sabe o que ele quer, cagata. Desejei ter um lindo amanhecer. Acordei. Pô, DJ, tá muito longe. Numa solidão qualquer. O que tu precisa? Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz. O quê? Na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor, decida. Fala pra ele. Será que o meu benzinho, o meu carinho, nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata a sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero, é aqui pra me amar. Pergunta pra esse cara aí, filha. Qual é a sua? Na rua? Não dá. Preciso de amor, você não dá. Preciso de... Daqui a pouquinho tem banho de piscina, viu, gente? Me diga como posso ser feliz. Calma, minha buina, ainda não mandou a mensagem. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Oh, mãe. Se você já não quer o meu amor, decida. Será que o meu carinho, o meu benzinho, nada representam pra mim? E aí, Cheguinho? Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Já tem CD do Tomássimo aí, a primeira parte. E tá gravando a segunda. Qual é a sua? Na rua? Não dá, né, filha? Não dá! Se vai esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E a equipe Tritou! Sozinha na cama. Bora, Lúcio, tá 0-0 aqui! Nesse quarto tão vazio. Sussurra, vai! Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. De verão, grande a tristeza que de noite me acompanha. Meu amigo Juliette, sozinha na cama. Abraço pra você, viu, garoto? Nesse quarto tão vazio. E aí, Alan? Pensamento já seduzido. Lindos momentos. Ah, tá fraco? Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que ele me diga, toca mais uma na carroça. Aí dos guerreiros, uma estrela

pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. DJ Tom Máximo. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz, juro eu não sabia. Meu amigo Xarel, sofrendo pela espera. Lá do bar do Xarel e Coraci, ao lado ali do meu padrinho, é só o filé. Eu no meu corpo pergunta por ti, que eu não sei aonde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que viver sem. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. E nada é mais difícil que viver sem ti. Américo lá do Rubi. E ele já manda avisar que dia 6 de abril lá no Recreio tem carroça e Rubi. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio no meu corpo pergunta por ti. Vamos falar mais, Américo. Não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão que é uma realidade. O cara deu tudo pra uma mulher, só que ela não deu valor. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. E aí? Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. RW Multimarcas. Pra mim, esse é o nome da emoção. Quando o gerente voltou, é ladrão. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria. Atenção, Lúcio, CDs. Três CDs. Aí pro meu padrinho, por favor. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Meu amigo Charlie e a Cleo Jonas, da equipe Simulação, Jack da Carroça. Essa equipe é velha guarda. Eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu a um grande amor. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Bem! Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Do teu corpo e a noite de desejo. Essa música aí que a gente passou. Quando o DJ toca, parece um tiro que ele dá no peito da mulher. Dele, maestro! Você está dividida. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Mas cadê o Bolsonaro, hein? Don't cry, baby, don't cry. Aí, Josias. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Toco pra você. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra um dos apartamentos, ele falou pra ela, e prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Ser amante, um amigo eterno. E MM Motos, patrocinador aí do André da Prefeitura. Meu Deus, eu fico aqui. O Bolsonaro tá aqui, ó. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro. Aí, Carrasco! Ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Mandou o Buchique! E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. The best music with the top DJ, DJ Tom Máximo, making the party. E aí, Elci, fala aí! You're all welcome to the show. Mas te reconquistar, eu sei que sou capaz. E aí, Elci! Mocotó, mocotó, mocotó, mocotó, mocotó. E a loura tá pagando todos os baldes aí, é? Então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Vamos conversar. DJ Tom. Lá do Búfalo do Marajó, dando passeada aqui na carroça. E aí, Rony? Vamos nessa, turma. A gente sempre que pode ter uma folguinha básica. A gente vem curtir música de qualidade, música de letra, na carroça da saudade. Uma segunda-feira diferenciada aqui no Parque dos Igarapés. E a gente tá aqui curtindo que a gente dá valor. Abraçar os nossos amigos da Carroça é Festa. Eles sempre também estão no Búfalo, estão aqui. Anderson da Prefeitura tá comigo. Ele não perde o Búfalo no Caribe. Sem muito papo furado, Tom. Arrebenta, Tom Máximo. Toca de jeito. Só se for aquela. Só se for aquela. Volta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Alcide, tô sabendo que teu filho veio cedo tomar banho aqui. Mas eu sei que você quer. Vou te pegar na mar e te fazer mulher. Vem no meu colo, vem. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném, e hoje eu quero te dar amor. Não vou te machucar, não vou te fazer chorar. Eu só quero brincar de amor. Paixão, paixão, não vem assim. Assim não vem. Meu carinho, está tarde demais. Eu não aí, clareou. Mais permite teu olhar. Paixão, não vem assim. MM Motos, patrocinador aí do Anderson da Prefeitura. Que eu não vou mais te dar. Meu carinho. E galera do Grupo Mesquita. Está tarde demais. Pensando já. Eu não vou mais permitir teu olhar. Amor, eu sinto, estou sofrendo sem você. Carreguei tanta saudade, eu não consigo te esquecer. Andei toda a cidade pra tentar me distrair, mas não consigo afastar o teu sorriso daqui. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda canção vou te falar. Já tem CD do Tom! Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, Máximo, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu. E aí, Danilo da Cobaju! Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te. Tom. Canta pra esse cara aí. Eu chamei, me iludi. Foi mesmo. No teu beijo me perdi. E aí, gigante? Não consigo. Tá naquela base, né? Te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. Dum, dum, dum, dum. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. O seu jeito de amar, jeito de amar. Me faz. Eu te amo, tal. De um sonho que tive. Eu te amo, Sal! Você segura! A equipe Sal também está aqui com a gente. E sábado vão estar firme e forte lá da sede do São Joaquim da Marambaia, viu? Me senti Neguinho da Cobaju tão feliz. Vai atravessar essa fronteira ao te ter só. Eu tô sabendo que vai sair aquele almoço lá na casa do Mesquita. Esse dia, pois é, mano. Meu amor, e o mijo do Tiaguinho é sábado. A tertúlia. Isso se o Alan até lá. Assim tão longe. Pois é. Mas hoje quase que a gente cai na brecha. O seu jeito de amar. Não, Tiaguinho, eu já parei já. Sonho que tive entre eu e você. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar no seu jeito de amar. CDs. Cadê meu amor? Onde está o meu amor? Ah, tá aí? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí. Eu vi amanhã naquele quartel. Irá chegar. Onde está meu amor? Que será que os guerreiros também são aqui, ó. Deve saber amar. E outras coisas que Deus tá gravando aí? Corre, se esconde. Finge que não. Jura que sim. Morre de amores. Aonde? Para Vanderlei. Lobby.

Dedinho e o DJ Toninho, no altar sonoro do Tupinambá. Vai subir o altar! Já vai subir! Aqui é uma música pra você dizer o amor da tua vida, porque todos os dias você tem que conquistar esse amor da tua vida. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. Também está na área, esse é Velha Guarda. Já me marcou o teu sorriso e o ele lembra olhar de uma curiquina lá da terra firme. E a Ana Oliveira, cabeleira aí da Top de Capanema, ela que é amiga aí do Josué Matrix. Te confessei, amor, que você me fez sentir. A Latina é premiada. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Deixa eu ver. Essa latinha não tem aqui em Belém. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. E você quer? Quero você. Sei que vou te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. A dona Paula. Estou perto de ti, que não me acostumo. Se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com areia branca. Amigo Marcelinho e o seu pai Zé Maria. Viverei pra sempre ao teu lado. DJ Tavinho, amor, mas ele não tá aí. Quem tá aí é o pai dele. E hoje o Pica-Pau. Do Pica-Pau. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Vou fazer um jegue aí, Marcelo. Um amor lindo. Aquela saudade de luxo. E aí, neguinho da Combaju, lembra de uma curitira lá da Monte Alegre. Vou prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Segura. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Posso Neto. Calma, Bolsonaro. A batida. Tu tá doente. Passo o dia sonhando acordado e de noite eu não posso dormir. Teu amor no meu peito guardado. E eu? Eu só quero ficar do teu lado. E na hora de estudar, eu só faço me lembrar desse sonho é tão bonito que vivi. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Recordações é com a luxuosa Carroça da Saudade.